Torre Salvador, boa noite. Web 5827, Ponte Serra, 610 Frota. 5827, boa noite. Autorizado a linha decolar 10, vento 170 graus, 6129. A linha decolar parada. Iniciando o F-527. Objeto 5827, decolou os 26, assumo o controle na frequência 1208, bom voo. 208, boa noite, boa semana. Golfe Salvador, boa noite, gol 1604, 2 milhas para o externo, baixar e travado. 604, boa noite, líder pouso no 0, vento no 7, 0 graus, meia dos heróis. Livre pouso na 1-0, gol 1604. Gol 604, Salos 34, direita 219. 219, obrigado, gol 604. 3662, boa noite, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 59. Então, 3662, decolou os 42, controle 208. 208, tá 3662. Tower, good evening, WebJet 6748, pass me, aftermarket, gear down, like. Clear to land runway 10, wind 170 degrees, 5 knots, IB 6748. Clear to land runway 10, 6748. Avjet 6748 on the ground at 46, right, call 1219. 1219, or left 6748. Oi, autorizado a linha E decolar 10, vento 160 graus, 619. Decolou os 49, controle 1208. 208, obrigado, senhora, bom trabalho. Oi, tudo na tampa 4 do Galeão? Pronto, prossiga. Tá autorizado, Galeão nível 360 na AP Azul 10, via SMAP. Decola da 10, com a direita, saída da EL, Leda e depois voa Bridge. Aciona o código 5171 e o controle é 120.8. Galeão autorizou 360, conforme a nota do plano, é o Presulu 10 SMAP. A saída da EL, Leda Bridge, com decolagem da 10 e curva direita após decolagem. 5171 é o transponder 20.8, é o controle Gol 1, 8, 8, 9. Correto, chama para acionamento. 889.